decimal 35. Recife 12835, TAN 3191, bom dia. Bom dia, bom voo. Muito obrigado, bom serviço a todos e até a próxima. Doutor, Geneve 337, vai estar de curvas à esquerda devido às formações da nossa frente agora. Geneve 337, curva à esquerda para o 210, limite ao localizador, desça para 3.000 pés, o ajuste agora no 097. Sim, para o 210, 3.000 pés, limitado pelo localizador, desça no 097. Doutor 03, autorizado cruzamento da pista 10, após taxiway Delta, mantém posição e chama o solo em 121, decimal 9. Autorizado o cruzamento, na Delta chama o solo 121, decimal 9, na Delta passou 03. No 21 no 28, no solo 26, taxi à direita, chama o solo em 121, decimal 9. Direito 219, ele é bravo, o Huracan 28. Xingi, mantém 3000, Chanel 6337. Xingi, 6337, aguarde, o último vetor para interceptar o localizador. Sim, 6337. 1962, em condições de voar na proa 010? 1962, mais 5 milhas já tem condições de voar à esquerda. Tem uma formação bem à nossa esquerda agora aqui. 66, desse mantém o nível de voo 050, gol 962. Exército nível 050, gol 962. Chama 6337 para o localizador, curva à esquerda para o 150, reporte estabilizado. 150 à esquerda, reporte estabilizado, ele é Zé Freire, Chanel 6337. Gol 1962, agora pode curvar a esquerda, para 10. 9962 para o sequenciamento esquerda para o 010, o limite inicialmente localizador, desça para 4.000 pés, ajuste no 097 e reduz a velocidade para 200 mais. Ok, esquerda para 10, reduzindo para 209, descendo para 4.000, limite ao lock, gol 9062. O chuva 6337, desça para 2.000 pés, reporte estabilizado. Azul 4060, chame a torre, 198, decimal 95. 295, bom dia. Bom dia. Chame a 6337, desça para 2.000 pés. 2.000 pés, chame a 6337. Bom dia, azul 4060, manilha para o externo, visual para 10. Azul 4060, pouso autorizado, pista no 0, vento no 90 graus, ou no 4 mais. Pouso autorizado, pista no 0, 4060. O Lico 02 é confirmado, Salvador? Olimpo 02, informa que está modulando na frequência da torre, prossiga. Na escuta da torre? Continue a aproximação número 2 para pouso. Continuando a aproximação como número 2 para pouso, Xenema 37. Aí, a Med 1 Arrival, descend, set level 050, QNH 1007. Here, Med 1 Arrival, descend, 050, QNH 1007. Pastor 03, ponto de espera da RIM. Pastor 03, mantenha ponto de espera. Mantenha ponto de espera, pastor 03. Zero, ajuste no 07. 060 no 017, autorizado esse via, 4744. Azul 40, correction, Azul 5048. Correto. Please contact for the power frequency 119.35. Channel 118.35, 5048. Direita 219, passa 060, boa. Recife 2545, bom, 094. Estou vendo 190 graus, 15 nós. Autorizado pouso, pistão 0, chave 36. E dá 10. 1962, chame a torre, 198, decimal 95. Torre Salvador, muito bom dia. Gol 962, DLS X-Ray, down no zero. Gol 962, bom dia, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guardando pista livre, gol 962. Oxana é 6337, no solo 34, táxi à direita, chama o solo 121, decimal 9. Direita, 219, Oxana é 6337, graças. Pouso autorizado, pistão no zero, vento 180 graus, 13 nós. Livre pouso na 10, gol 96. Salvador approach 0508, back on 120.8. Azul 5048, descend 2000 feet, QNH 1017, clear the final, ILS X-ray runway 10, report establish localizer. Roger, clear to descend 2000, QNH 1017, clear trail ILS X-ray runway 10. 1, Stephen, call you established Chief Suicide 048. Pastor 03, autorizado alinhar e manter pistão no zero. Autorizado alinhar e manter pistão no zero, pastor 03. Bom, no 962, no solo 36, táxi à direita, chama o solo 121, decimal 9. Direita 1219, 962. Pistão 03, autorizado decolar pistão no zero, vento no 90 graus, 14 nós. Livre decolagem pro pastor 03. T4714, desça para 3.000 pés, o ajuste no 017. 3.000 pés no 017, da 4714. Da restrição do 050 em etapa, do 4714. 714 está cancelada a restrição de altitude em etapa. Cancelada a restrição, trato 4714 a 0. Salvador. Bom dia, eu passaria o 9804. Passaria o 9804, contato radar, 63 milhas do oeste em Salvador. Foi na proa de Bomed para chegada Bomed 1, no reporte no ideal de descida. Vai voar Bomed, está no ideal de descida, 9804. Passaria o 9804, desça para o nível de voo 050, ajuste no 017. Para o 050, passaria do 9804. Decolado, está presente. Pastor 203, está em contato radar, saída Conde, suba para o nível 090. Saída Conde, subindo para o 090, pastor 03. Foi 4714, o controle? O 4714, faz um pequeno desvio à direita por 5 milhas. Certo, está livre de desvio, reduz a velocidade para 2009, é o número 2 na aproximação. Reduzindo 200, 4714. 5 graus à esquerda para o pastor 03 livrar a formação. Sim, mas está livre de desvio, pastor 03. Tá. Azul 5048, complete final, Alex Contact Tower 118.95, have a nice night. 1895, good day, Azul 5048. 714, está autorizado ao final do ILS X-Ray, desça para 2.000 pés, informe estabilizado. 2.000 pés, autorizado ILS, passagem no quadro. Romeo 10, wind on 80 degrees on 5 knots. Virtual lane runway 0-4-7-4-4-7. 4-7-4, completa a aproximação, reduza para a velocidade de aproximação, chame a torre Salvador, 1-1-8-9-5. 2-9-5, reduzindo, 4-7-4-4-7. Autorizado ITAP, gol no 455, acione a identificação, desça para o nível 060 e reduz a velocidade para 250 nós. Reduzindo para 250 nós, mano na approach ITAP e desce para 6.000, gol 455. Pouso autorizado, pistão no zero, vento no 8, 0 graus, no 1 no mais. Autorizado, pouso, pistão no zero, 47 no 4, até. Tudo bem. Ailton 3366, acione a identificação via bom mediuno, desça para o nível 070. ITAP com 250 nós, o TAM 3366. Alfredo 9804, vai estar um pouquinho à direita para evitar uma formação. Está livre de desvio, passarei do 9804, deixa para 2.000 pés, o ajuste 1017, informe estabilizado no final do procedimento. Para 2.000, com 17, informar estabilizado, 9804. Clear to line up and wait, runway 10. Então 4714 no solo 47, chama o solo 1219, corrigir. Vai, até mais. Duna 90, 9804. Eu tô atrasado, Duna, passarei 9804, é o número 1 na aproximação. Obrigado, porque é com a CID que eu corrigi o... Gol no 455, desça para 3.000 pés, o ajuste no 017. 3.000, 1.0, 1.7, o gol no 455. Gol no 1.455, firme a sua indicada? Agora 270. Você tem condição de manter 270 até ITAP? Afirmativo. Se mantém, informe para redução, gol 1.455. Pode manter a Pro do Índio Serra com 279? Não, autorizado Duna, gol 1.455. Duna, com 279, o gol 455 vai acusar para redução. A 3895, pronto. Negativo. Pronto, no ponto espera, 3895. Então 3895, autorizado, alinhar e manter, pista 10. Alinha e mantém, 10, 3895. 1556, Airbornet 149, contact Salvador, departure 120.8, have a nice flight. 120.8, bom domingo, 1556. Controle autoriza um desvio de 15 graus à direita para o pastor 03, prestar formação. Livre desvio, pastor 03. Livre desvio, pastor 03. Glide 9804. Acorde 9804, completa final do procedimento, chama a Torre Salvador 1118.95. 1118.95, obrigado, bom trabalho. Paulo Salvador, bom dia, passaria do 9804. 4-2, prossiga para o controle. Direção para a cor de Alagoas. 7-2-742, acione identificação, vou na cor de Alagoinhas e chame no ponto de ADCW. Azul 3895, decolado 852, chame o controle Salvador 1 no 10-0, decimal 8, bom voo. Controle agora no 10-0, 8, 3895, já, bom dia. No momento? 3509. Sete. Controle Salvador, bom dia, tá 3895, passando 1500. Ali está 3895, contato radar decolagem, viação voando, suba para o nível 340. Viação voando, 340, pode voar à direita, direto salvo? Autorizado, direto Leda. Direto Leda, tá, 3895, grato. Ela é 356, bom dia, sua identificação, via voo mediano, desça para o nível 050. Estou autorizando o final do procedimento, desça para 2.000 pés, informe estabilizado. 2.000 pés, vai acusar estabilizado, gol 1.455. É 3.366, informa o tráfego 12 horas, meia dúzia de milhas, é um Boeing 737-800, número 1, só número 2 para aproximação, desça para 3.000 pés, aguarde a autorização da final do procedimento. Vindo do tráfego 3.000 pés, aguarda a autorização, 3.366. Área do 9804, no solo 55, táxi à direita, chama o solo 1211, decimal 9. Livrando 219 do 9804. Call 576, contact the receive center 128.35, backup 125.1. 8.35, Could you confirm the second? 125 decimal 1, go 1556. Oh, 1251, boa tarde, bom domingo, 1556. 3 mil pés, voltando 3, 3366, desce para 2 mil pés, autorizado ILS X-ray da pista 1-0, reduza para aproximação final, reposta estabilizada. 2 mil pés vai autorizado, está reduzindo, voltando 3366. 1455, chame a torre na frequência 118.95. 1895, gol 455. Oi, Salvador, gol 455 no LS, final da 10. Gol 455, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 80 graus, 199. Autorizado, pouso, pistão no 0, o gol 455. Confirma estabilizada. Estabilizado, visual pro campo e com o braço na frente, 3366. Está 3366, chame a torre na frequência 118.95. 118.5, pegar. Tem Salvador, bom dia, está 3366. Bom dia, está 3366, continue a aproximação número 2 para pouso. Sobre 95, chama Centro Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. 2235, 1251, da 3895, obrigado, boa tarde. 209, boa. Salvador, 137.45, pronto, no ponto de espera. 3366, pouso autorizado, pista no 0, vento no 7, 0 graus, 1-2 nós. Sempre pouso, tá 3366. Tá 3745, mantenha ponto de espera. Mantenha ponto de espera, 3745. Pastor 03, você está agora 64 milhas nordeste de Salvador, o serviço radar encerrado. Solicite ao controle de Aracaju na frequência 120.3. controle Aracaju 203, graças a Deus. Desce com meio autorizado do Duma, desce para 2000 pés. O ajuste chama 097. Já 3745, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinhar e manter no zero, já 3366 no solo 02, táxi à direita, chama o solo 12, 1 decimal 9. 219, obrigado, TH 3366. Então, 3745, autorizado a decolar pista no zero, vento no 70 graus, ou no 5 nós. Autorizado a decolar pista no zero, 3745. Salvador, Olimpo 02. 202, acione identificação, vetor radar para final IADS X-Way, curva à direita para 310, limite será a radial 360 de Salvador. Controle, está recortando as mensagens, poderia repetir para o Olimpo 02? Olimpo 02, vetor radar para final IADS X-Way da pista 10, curva direita, proa 310. O limite é radial 360 de Salvador. Está ruim a mensagem, poderia confirmar, só copiou o limite 360 de Salvador. Curve à direita, proa 310. Direita 310. Firme, 310? Afirma. Direita 310, limite radial 360 de Salvador. Cliente está curvando agora, radial 360, 310, limite a radial 360 de Salvador. Copiou, limpo 02. Controle Salvador, bom dia. 3745 da SAM, decola no perfil da SAM, voo 1. SAM 3745, contato radar na decolagem, após 2000 pés, se autorizar direto o laser, suba para nível 360. 360 após 2000, Leda, SAM 3745. Na 356, autorizado e ALS que foi da pista 10, ajuste no 097, reposta estabilizada. Autorizado, ALS, reportado estabilizado no 097, ajuste na 356. Salvador. Boa tarde, Azul 9302, ponto espera 10. Azul 9302, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento no 80 graus, 11 nós. Alinha e decola, pista 10, Azul 9302. Chama na 356, chame a torre na frequência 118 decimal 95 com pouso. 118 na 356, chame a torre na frequência 118 decimal 95 com pouso. Torre Salvador, 6356, boa. Poxa, né, 6356, continue a aproximação, aguarde pista livre. Azul 9302, decola 209, chame o controle Salvador 120, décima 8, bom voo. 208, boa tarde, Azul 9302. Salvador, boa tarde, Azul 9302, passou 1000 pés de subida, coral no braço. Azul 9302, contato radar na decolagem, após 2000 pés, sou autorizado direto do coral. Sou para nível 180. 180, após 2000, voa coral, Azul 9302. Desça para 2000 pés, o ajuste no 017. Descemos para 2000 pés com 1017 no ajuste, Olimpo 02. Azul 2742, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-Way da pista no 0. O ajuste no 017 é abaixo estabilizado. 2000 X-Way, rebote estabilizado, Azul 2742. Thank you. 6356, no solo 11, táxi à direita, chame solo 121, decimal 9. 219-6356. Poxa, né? 6213, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento no 90 graus, 129. Confirme a posição para o 9302. Yukov, azul 9302. Yukov, obrigado. M6213, decolado 113, chame o controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, bom trabalho, está por semana. M6213, boa tarde. Puxando M6213, contato radar na decolagem. Após 2000 pés, autorizado direto Leda, Tuparindo 360. 360, livre sem restrições, após 2000, boa Leda, 6213, graças. M602, curve à esquerda, proa 280, o limite será radial 310 em Salvador. Esquerda 280, limitado pela radial 310, Olimpo 02. Localizador tem a pista vista azul 2742. Azul 2742, chame a torre na frequência 118 decimal 95. 1895, obrigado. Torre azul 2742, lateral. Azul 2742, pouso autorizado, pista 10, vento 190 graus, 15 nós. Deve pouso azul. Na 6213, foi a posição lei da guarda. Loop 02, curva esquerda para 270, limite radial 300 em Salvador. Esquerda 270, limite radial 300, Loop 02. Salvador, Xanel 6333, ponto no ponto de espera Torre. Escuta, 6333. Xanel 6333, por gentileza, pode confirmar o equipamento? Alfa 320, Xanel 6333. 319, confirmado, 6333. Confirmando, 319, obrigado. Xanel 6333, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Autorizado a alinhar e manter a Xanel 2742, no solo 119, táxi à direita e chama o solo 121, décimo 9. Direita, solo 219, azul 2742. Serviço radar encerrado, chame o controle Ilhéus na frequência 120, decima 1. Ilhéus 201, boa tarde, 1302. Ilhéus 6333, decolar 221, chame o controle Salvador 20.8, bom voo. Controle Salvador 208, bom trabalho, 6333. Boa, Papatango Kilo Romeo Oscar, QNH 10 no 7, autorizado o táxi via Papá, reporte ingresso pista no 7. Comunica, avança a porta na Papá para o Brasil, 6033, quando possível, uma próxima, 6033. Planeta 02 para interceptar o curso localizador, curve à esquerda, proa 145, pista autorizada ILS, exo da pista 10, ajuste 097, reporte estabilizado. Esquerda, proa 145, autorizada ILS, da exo da 10, com 1017 no ajuste, seu link 03. Vai reportar estabilizado. Boa noite, Salvador, boa tarde, 3304. 3804, tenho identificação, voo e a posição ITAP, desce para o nível 050, ajuste no 017, número 1 na aproximação. Identificou, 2 ITAP, descido ao 050, limitação da Romeu, da 504. Autorizado alinhar e manter, pista no 7. Bom 9128, boa tarde, autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento 180 graus, 12 nós. Autorizado alinhar e decolar, da 10, vou 9128, boa. Quatro, 190, contato radar ser recido, 64 milhas, para oeste, Salvador. Z04, passa lá da restrição de velocidade e altitude da chegada do Médio. Uno 230, acione identificação. Deixa ver a chegada do Médio 1 para nível 060. O ajuste está dando 097. 060, comente 1. Pode levar 1 Como decidir a matéria que usa a chegar agora? Matéria que usa a chegar agora. Chamando 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0. Afirmo, Como 230, foi posição SAP, disse para nível 060, número 2 na aproximação. SAP 060. Romeu Oscar, autorizado decolar, pista no 7, vento no 90 graus, 149. Gol 9123, quase não, gol 9128, decolar.